herói é o soldado ferido que não se entrega. Barato, né grupo normal, sobreviver à guerra. Estilo maloqueira, voz que clama da favela, um salve. Lá pra quebra os parceiros que cresci no lugar de sujeito homem onde o respeito adquiri. Veneno destilado hoje, terror do sistema. Pesadelo pro doutor no gueto, a cura pra doença. Tipo um mártir que jamais recuou, demonstrou medo. Sobreviver ao jogo, vida longa pros guerreiros assim. Sempre na humilde, mas também nunca demais. Sem querer ser mais, deixou falha já e sobe o gás rodo. Metendo louco no posto, caiu, não segura o refrão lá dentro. Pede pra subir, passar mal na rebelião. Tanga se joga sem conceito, no bagulho não tem proceder. Costa pra tirar vantagem, o zóio ele quer ser você. Liga numas de irmãozão, no íntimo a inveja corrói na cena. Te deixou falando pilantra, é só vem a nós. Vive no seguro dos outros, é quem sozinho não é ninguém. Quando a corda arrebentar, vai se segurar em quem? É lamentável. Eu sigo o lema do soldado verdadeiro. Em combate, jamais deixar pra trás um companheiro. Sem derrapar nas ideias, malandro é o gato que não escorrega. Toma um sacode no pela, ficou feio, mas não deu guarda. Disposição no olhar do moleque, já nasceu pra guerra. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Salve guerreiro, respeito vale mais que dinheiro. Medalha é sobreviver ao jogo, soldado da guerra. Salve guerreiro, nunca recua, jamais demonstra medo. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Salve guerreiro, respeito vale mais que dinheiro. Medalha é sobreviver ao jogo, soldado da guerra. Salve guerreiro, nunca recua, jamais demonstra medo. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Esperar pela justiça de cima e não naquela de cinza. Que tá na fita, só vem pra catar o seu, parou na esquina. Soa frio, olha pros lados ligeiro, recruta no pé do morro. Desceu pro assalto apavorado no rádio pedindo socorro. Caiu a minha, foi caguetagem, o língua se joga do barraco. Não sei não vi, só falo na presença do advogado. Menor abraça branco, o júri não ganhou a ideia. Incidente no artigo, mesmo o promotor já era. O quê? Não teve flagrante, é minha palavra. Contra os guela quase arrastou, assino um 12 é true. Deus me livrou dessa que um soldado ferido mais, que jamais se entrega. Passado manchado, presente redimido, experiente a guerra. Fome dinheiro, quem não quer a cobiça? Não resisti, a citação valeu a pena até o martelo do juiz, irmão. Resolvi parar com os loucos, meu filho nasceu, ó Deus, não quero futuro pra ele, como foi o meu na guerra. Não há vencedor, vaidade, o princípio do mal, ganha a medalha. Aquele que sobrevive no final, salve guerreiro. Respeito vale mais que dinheiro. Se vendeu, perdeu o conceito. Cada homem tem seu preço. Glórias àquele que venceu o mundo. Só na palavra, guerreou sem dar um tiro. Seu nome a todos salva. Perdão, senhor. Aí, soldado seu, a vida é o prêmio da guerra. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Salve guerreiro. Respeito vale mais que dinheiro. Medalha é sobreviver ao jogo, soldado da guerra. Salve guerreiro, nunca recua, jamais demonstra medo. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Salve guerreiro. Respeito vale mais que dinheiro. Medalha é sobreviver ao jogo, soldado da guerra. Salve guerreiro, nunca recua, jamais demonstra medo. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Vem caô, pra ser um soldado do morro, primeiro reflita na honra. Sem ter um minuto pra falha, se liga, bandido é nós nessa soma. Que junta sua vida, firma o mic, atitude e a voz. Somando, vai com os canalha, conspira, falhou, então toma o voz. Ceilândia, Viela, os becos escuros, no clima tá tenso. Chegou Ribeirão com destaque, firmando o momento, espere atento. A firma é forte, sem clima de morte, tem sorte quem cola no bonde. Comunidade feroz, é nóis, bota a cara, revê nosso nome. Não sou otário, você com quem colo, a glória é isso, se liga, mané. Valeu parceria, é nóis, momento simbora e já é. Sem dar um pelé, brincando com o povo, soldado é isso e não tem mais caô. Favela sinistra, um tiro de honra, é nóis por amor. Salve, salve rapaziada de Ribeirão Preto, Japão, Viela 17, Gancho. Tamo junto e misturado, irmão. Soldado é aquele que mantém a cabeça em pé, firme e forte já é. Tamo junto, pode acreditar, tenha fé.